Difícil notar a idade que eu tenho quando eu tô vivendo. Difícil dizer se é saudade que eu tenho quando eu tô sentindo. Vai amanhecer, vou por aí sozinho. É. Difícil de crer a certeza que eu tenho quando eu tô tentando. Difícil brecar a alegria do vinho quando eu tô te vendo. Vai amanhecer, vou por aí sozinho. É. Eu vou caminhar só, vou subir um morro, olhar pra cidade, fica quieto um pouco. Certeza que eu tenho quando eu tô tentando. Difícil brecar a alegria do vinho quando eu tô te vendo. Vai amanhecer, vou por aí sozinho. Só vou subir um morro, olhar pra cidade, fica quieto um pouco. Difícil conter tanta coisa que eu tenho quando eu tô vazio.